E aí, galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shimun, edição número 77. Eu estou aqui na presença de Luke Lucas. Oi! Luke Lucas, que eu não sei se ele tá dormindo, se ele tá cansado de alguma coisa. É a vida, eu estou cansado da vida, olha que forte. Pois é, acontece, cara, a vida realmente às vezes é um saco. E eu tô aqui também com o Patrick, nosso estagiário. Aqui é o Patrick! E aí, galera, beleza? E aí, meus caros amigos, o que aconteceu com vocês nessa última semana, né? Porque não, faz pouco mais de uma semana, na verdade, que a gente gravou, então... Ah, verdade. E aí, o que aconteceu com vocês que é interessante? Na minha semana não aconteceu nada, porque foi um tempo que a gente gravou. Não tem muito o que acontecer, não. Trabalhei e estudei, é isso que aconteceu na minha vida. Nada de interessante? Que triste, cara. Não. A vida é triste, realmente. E com você, Patrick? Ah, criei essa semana aí pra assistir uns filmes e reassistir outros. Assisti Número 23, assisti A Centopeia Humana... Peraí, me relembre, Número 23 é aquele do... Jim Carrey? Puta, que filme ruim. É. É bem ruim. Sério mesmo, tu acha ruim? Cara. Nossa, eu acho muito show. Eu já vi três vezes esse filme. Meu Deus. Três vezes eu já vi. É forçado. Caralho, é forçado pra caralho, mas tudo bem. Eu vi A Centopeia Humana, que é ruim. Ah, não. Eu vi também Heavy Metal. Esse ninguém conhece, eu acho. É, esse eu não me lembro não de ter visto. Esse é um filme canadense de 1981. Ele é uma animação muito louca. Ah, legal. E também assisti o tão aclamado que me mandaram assistir Batman na Feira da Fruta, né? Ah, mas é claro, a melhor coisa de todos os tempos da história da humanidade. E qual foi sua reação a primeira vez? Sei que o Batman Feira da Fruta ele é antigo, talvez as novas gerações não entendam muito bem. Mas e aí, qual foi sua reação a ver Batman Feira da Fruta? Eu já tinha visto alguns trechos, assim, mas o vídeo assim, inteirinho, com as partes agrupadas, eu não tinha visto. Pra falar a verdade, eu não achei tão legal assim, não. Corta essa! Que é isso, cara? Eu não cheguei a ver até o final. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu fechei antes de acabar. Triste, cara, muito triste. Sei não. Acho que, Lucas, não sei se a gente vai contratar esse estagiário, não. Eu vou te colocar no colégio interno. Cara, é que o Batman Feira da Fruta não é que a história seja. Ó! Oh, que história. Mas ele é tão icônico, cara. Assim, as frases são tão espetaculares. Que, não sei, cara. É muito triste. A nova geração realmente tá complicada. Tem que lembrar que o filme tem mais de 30 anos, né, cara? É mais velho que nós, três. É mais velho que eu, o Luke e você, né? Nossa. Ele é anterior à internet, praticamente. Eu vi uns caras falando, eles fizeram em VHS lá, montado dentro de casa, e vi um pouco sobre os caras falando tudo. Pois é, mas bem, paciência, então a nova geração, muito triste aí. Mas continuamos sendo um podcast de Baixo Feira da Fruta, independente do nosso estagiário ter gostado ou não. E vamos continuar sendo fraco. Eu não gostei tanto. Mas pelo menos você agora está disposto a entender as frases que nós citamos vez por outra no podcast. Tá bom. Não abre, senão vai cair o meu pinto. Você sabe o licor que você passa na cabeça do pau, que parece pau cair. O licor de cair pinto. Puta que pariu, eu sou viado mesmo, filho da puta. O que eu faço agora? Minha mulher é uma puta, puta que pariu. Fazer o que, né? Então, só isso mesmo. Nada mais interessante? Acho que não. Eu acho que essas são das introduções mais rápidas da história. Então, como eu não vou indicá-lo, não porque seja ruim, na verdade eu até gostei, mas como não vou indicá-lo, então eu assisti o Homem-Aranha Espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro. E, cara, assim, eu entrei 10 minutos depois do filme ter começado, né? Porque o que me fez perder a morte dos pais do Peter Parker, que foda-se. Não é praticamente relevante pro filme, então foda-se. É uma cena que depois ficou inútil. Eu vi só o finalzinho, então por isso que eu sei que era a morte dos pais do Peter Parker. E assim, um filme legal, um filme interessante, não é nada espetacular, como o nome diz, mas ele é legal. A relação do Peter Parker com a Gwen Stacy tá muito boa nesse filme, tá realmente muito legal. É provavelmente porque todo mundo que deu HQ ou que tem uma ideia maior sabe o que vai acontecer, né, no final. Só não passar spoiler, que eu sei que tem gente que escuta esse podcast que não sabe o que vai acontecer. Eu sei só por causa dos trailers. Não, eu sei porque eu sabia, né, cara? Já desde antes dessa história acontecia isso. Eu sei porque eu olhei isso. Mas bem. Então, as cenas de batalha, vamos dar os CGs e tal, são muito mais legais do que os trailers mostram. Como eu disse, eu não tava nem um pouco interessado em ver esse filme. Talvez isso até tenha me feito gostar um pouco mais do filme. Mas é porque eu achava também que as cenas do Electro e tal estavam muito toscas e ficaram legais no filme. Eu continuo não querendo ver o filme. Não, eu vou ver por ver, porque eu sou um verme, mas... Não, mas é, a questão é essa, assim, não é um grande filme, não é um filme espetacular, como eu já falei. Mas é um filme que é interessante, assim, você não vai sair do cinema muito da vida de ter gastado dinheiro com o filme. É só isso que eu quero dizer, é uma aventura legal, dá pra ir. Como o próprio ator que faz o Peter Parker disse, ele é um filme pra crianças, é um filme infantil. É, a concepção dos vilões deles são bem concepção de HQ mesmo. É, você tentar levar alguma coisa pra realidade fica meio... É, né? Aí não. Mas é interessante. O trailer engana você de algumas coisas. Não muito, mas engana. É tipo, no trailer, nos vídeos, eu vou falar logo, tem três vilões. Mas na verdade são dois, né? São três. Então, é um filme interessante, quem quiser ir ver, eu digo, eu tenho um selo aí de aprovo. O cara que fez resenha pra ele no MDM deu 7, cara, então não deve ser tão merda isso. É porque é o estagiário dele. Pois é, o problema que eu ia falar é que é o novato, né, então dá pra falar. Então, eu dou um 2.8 Batman Feira da Fruta pra esse filme. Dá pra ir ver, não é nenhuma merdona, não. Eu também acho que coisa interessante citar, fui no casamento na semana, um pouco depois do outro podcast, poucos dias depois da última gravação, e foi um casamento interessante, casamento inclusive de um membro fantasma desse podcast, que é o Davi, vez e nunca aparece ou aparecia por aqui, agora é mais difícil ainda, afinal ele tá casado. E agora que é mais fácil. Agora é mais difícil, cara, acredite. Agora é mais difícil. Não é fácil, é tranquilo, bicho. Agora é mais difícil. Mas bem, foi legal. Primeira vez que eu vou no casamento que é só no cartório. Não muda muita coisa. Muda. O casamento na igreja é 10 vezes mais... Tem um padre falando coisa chata pra caralho. Na igreja é bem mais demorado. Pronto, isso... Não tem um padre falando coisa chata pra caralho, porque padre é chato demais, gente. Nossa, pro convidado meu, que o que interessa é estar ali provando o que aconteceu e ir depois pra confraternização, né? Então, foi muito mais a mesma coisa, né? Então tá. É comida de graça, deu pra conversar. Não é aqueles casamentos de família que você vai meio que é pela família, né? Você não tem quase nada pra conversar com ninguém. Sempre tem aquela sua tia falando que você tá gordinho. Aquela coisa de sempre. Esse já era um casamento como era de amigo, então não teve ninguém ficando falando besteira sobre sua aparência e sem conversar mais nada. Deu pra gente conversar, passar spoilers de Game of Thrones, os caras lá, foi tranquilo, foi foda, foi legal. E sem mais nada pra introduzir, vamos às notícias desta edição. DC on Fire, Liga da Justiça confirmada, Warner planeja mais 11 filmes de super-heróis, Matt Damon pode ser o Aquaman e a DC pretende priorizar publicações digitais. Pois é, então, meus caros ouvintes malditos, a DC tá louca, né? Assim, nesse último domingo, basicamente, ela liberou informações até dizer chega, ou melhor, outros periódicos, jornais, sites, liberaram informações vindas do pessoal da DC sobre muitas coisas que vão acontecer, tanto no universo cinematográfico, quanto com relação às HQs. Com relação ao universo cinematográfico, as mais importantes assim foram, primeiro, que está confirmado o filme da Liga da Justiça logo depois do filme do Super-Homem e do Batman, né? Oh. Melhor, do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha e do Cyborg. Ninguém esperava por essa, hein? Oh, que coisa. que o diretor vai ser o Zack Snyder, que é o mesmo diretor do Batman, Mulher Maravilha, Cyborg e Superman. Aliás, o Zack Snyder é tipo um líder, assim, do universo cinematográfico da DC, vamos dizer. Então, assim, pouco tempo depois dessa notícia sair, saiu também uma notícia que a DC planeja, melhor, o Zack Snyder está coordenando cerca de 11 filmes, 11 adaptações para o cinema. Primeiro, a gente já sabe, Superman e Batman com os personagens da Liga da Justiça, a Liga da Justiça, e diz que está confirmado os projetos para filmes do Shazam, para Fábulas, Sem Balas e Sandman, que são obras do selo Vertigo. Uhum. E os Homens Metálicos, que apesar de eu ser fã da DC, eu não conheço esse cara. Também não conheço. Além disso, os outros 4 filmes que se estipula é que seriam um filme solo do Batman, um novo filme do Super-Homem, um filme da Liga Justiça Sombria e um filme do Flash, possivelmente um filme do Flash. Nada de filmes da Mulher Maravilha, o que é muito triste. Não que eu seja um grande fã da Mulher Maravilha, mas seria interessante ver a Gal Gadot por uma hora e meia usando aquela roupa muito bonita da Mulher Maravilha. Sim, bem reveladora. E é bem reveladora, até vamos ver, né, como é que vai ficar no filme. Mas é legal. Ah, a mulher não tem bunda? A mulher não tem bunda? Ela é bonita, bicho, ela é bonita. Ela não tem bunda, a Mulher Maravilha tem que ser paniquete, velho. Então, eu concordo que a Mulher Maravilha seria melhor se fosse Bunnycast, mas eu prefiro ver um filme da Mulher Maravilha que eu tenho algum motivo pra estar no cinema do que ver um filme do Batman com Ben Affleck. Mas melhor do que o Aquaman com Matt Damon, então. É, a outra notícia é que supostamente quem faria o papel do Aquaman seria o Matt Damon. Se tivéssemos realmente o Aquaman, como parece que vai ter o Flash, seria a Liga da Justiça dos Novos 52, que a gente estaria aí pronto pra ter. É. Seria uma Liga da Justiça de merda. Matt Damon e Aquaman, aí os caras apelaram já, né? Puta que pariu. O pior é que o Matt Damon é o único bom ator desse grupo, mas de Aquaman também já tá de sacanagem. Puta que pariu, o Matt Damon tá gordo, gente. Também emagrece, cara. Christian Bale aí não engordou, emagreceu, engordou de novo. Eu só lembro do Matt Damon no Tia América, que ficava repetido. Matt Damon. Eu só consigo lembrar disso. Não dá. Matt Damon não. Então, vamos comentar primeiro essas notícias. E aí, o que vocês acham desse universo cinematográfico da DC Comics pela Warner Bros. E coordenado pelo Zack Snyder? Eu sinceramente acho que vai ficar uma merda, mas tudo bem. Não sei. Eu não gosto da DC, eu não gosto de ninguém de lá, só o Batman. Marvete de bosta. Só o Batman, vou ficar Marvel, cara. Batman. Pode ser foda. Não sei se o pessoal tá falando assim, mas o filme do Matt Damon com o Aquaman vai ser foda. Você vai ver. Eu não consigo, cara. A Liga da Justiça é muito diferente dos Vingadores de pegada. Eu não consigo ver a Liga da Justiça dos quadrinhos no cinema, assim. É muito zoado. O filme do Sandman é uma coisa acho que muita gente tava esperando. Eu também. Pois é, cara. Tem esses filmes. Mas vai ser uma merda. Eu sei que vai ser uma merda. Eu sei. Eu tenho no meu coração que vai ser uma merda. Porra, cara, que triste você, cara. É uma veste, tá torcendo contra. Não, cara, vai ser muito ruim. Vai ser nível Watchmen de ruindades. Vai tomar no cu que o filme do Watchmen é bom, cara. O filme do Watchmen é muito bom, cara. O filme do Watchmen é bom, cara. Eu tô saindo, galera. Eu também acho. Falou. Cara, desculpa aí você que tem problemas e que é como o pessoal do MDM que tem problemas com esse filme. O filme do Watchmen é bom, cara. E muitas das pessoas que gostam de quadrinhos, que eu conheço, o pessoal que produz quadrinhos, também fala e afirma firmemente que o filme do Watchmen é bom. Então, se você... Eu espero ser... O seu. Eu espero cenas de sexo e Sandman com Aleluia no final, tocando no fundo, vai ser incrível. Ok. Isso é muito bom. Aleluia. Que pariu, cara. Eu realmente não tenho esperança nenhuma que o filme do Sandman seja bom, assim. Não vou conseguir passar por cinema. Não adianta. Eu não sei. Eu sei que é muito difícil realmente fazer um filme do Sandman no cinema. É. Eu acho que cara. Mas Sem Balas dá um filme interessante, pô. Sem Balas tem um... Eu sei que eles não vão seguir os quadrinhos, né? Mas dá pra fazer um roteirinho Sem Balas, né? É muito difícil, né? Sem Balas dá pra botar no cinema tranquilo. Nunca li Sem Balas. Também não li. Então, é tipo... Como ele é do Silver Tigo, ele é um HQ mais pé no chão, sabe? Então não tem nada de super, hiper poderes, assim. Então, e nem o exótico que tem, que é o mundo do Sandman. Então, é o filme mais facinho, vamos dizer assim, dessa levada toda. O filme do Shazam, por exemplo, ia ser muito estranho, cara. Porque o filme do Shazam, ele tem tudo pra ser um filme crianção, sabe? Sim. Quem conhece o herói Shazam sabe que tem várias histórias do Shazam, mas meio que a mais famosa que tá pegando, assim, acho que é um moleque que grita Shazam. Shazam! E fica grande, ganha, recebe a força de Salomão, a força de Hércules, a sabedoria de Salomão e outros poderes de heróis mitológicos. Vira o Superman ainda mais fraldinha que o Superman. É, você tem que lembrar que ele é criança, né? Então, no final das contas. É muito fraldinha ele, puta, eu não gosto do Capitão Marvel. Eu gosto do Shazam, cara. Eu vou te falar que é um personagem que eu acho que bem aproveitado é legal. Ele no Young Justice eu acho muito foda. Eu não chamo de Shazam, né? Capitão Marvel pra sempre, pra mim, né? É Marvel que mandou tirar a porra desse nome, caralho. Mas é porque Capitão Marvel me lembra de alguma coisa boa. Shazam me lembra de coisa boa. Que pariu, que mavete. muito fanboy da Marvel. Puta que cara, eu sei não. Esse fanboy da Marvel, não sei não, cara. Porra, Luke. A outra notícia que tá revirando aí a questão dos fóruns sobre quadrinhos, gringos principalmente, estão falando muito essa ideia de que a DC planeja dar uma prioridade grande para as publicações digitais. Há muito tempo se fala nesse, né, negócio de um investimento grande nas publicações digitais, podiam até acabar com as publicações no papel. Eu acho muito difícil. Eu, sinceramente, sou... Eu acho também muito difícil. Eu sou... Não é que eu defendo as publicações em papel, mas é que é difícil você tirar... Se fosse pra acontecer, eu acho que já estaria em processo há muito tempo, sabe? É, a tecnologia, assim, de leitura digital já tá desenvolvida há muito tempo, então, igual tu falou, se fosse pra acabar, já teria começado tipo, a queda. Assim, eu não vou mentir que eu até acharia interessante você ter, assim, um foco grande em publicações digitais e publicar somente, pensando em super-heróis, não só em outros âmbitos, publicar só mesmo compilados, histórias completas, que é pra colecionador, né? Porque gibi mesmo é aquele cara que, tudo bem, o colecionador compra, mas não é aquele item que você dá muito crédito. Dá crédito. Coloca na estante, assim. Né, você coloca assim, você depois, quando você comprar, vai pegar e vai trocar os seus gibis pelo compilado. Isso é claro. Sim. Fora que os vão mercado por mais pela banca do que pelo digital, né? Exatamente. É mais fácil chegar na banca e comprar uma revista do que você, vai em tal site, pegar assinatura de tal coisa, você abrir em tal lugar, você achar as coisas que quer. É mais difícil. Eu não diria que é difícil, não, cara. Tem as tecnologias. Não, é mais assim, difícil. Você acha que é mais difícil você ir na problema banca digital, e comprar uma revista? Eu vou te falar um negócio. Eu concordo contigo em ter falado dos normal facts, exatamente. Porque tem muita gente que gosta mais de quadrinhos, que já foi pro digital. Que tá comprando quadrinho digital porque é mais barato, bem mais em conta. E também porque prefere só ter os produtos colecionáveis, porque espaço é um negócio limitado. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho que, toda vez que alguém devolve meus mangás de volta, ou meus quadrinhos ou livros, cara, eu tenho que fazer uma guerra pra achar espaço pra colocar um pouquinho. E não é que o meu quarto é pequeno, de certa forma, mas a minha estante deveria ter lugar pra bastante coisa, mas não aguenta mais, não comporta mais, porra nenhuma. Então, tem uma vantagem grande em ter o digital. Mas você nota que quem tá indo pro digital é o cara que é fã já, normal fag mesmo. Só vai comprar na banca. Não só o fã, cara, mas o cara que tem acesso à informação, sabe mexer nas coisas. Você acha que a minha mãe que procura o Google, dentro do Google, saberia pegar quadrinho digital e achar onde ele tá e ler ele? Ele não vai conseguir, cara. Pergunta se minha mãe lê quadrinhos. Minha mãe lê Turma da Mônica, por exemplo. costuma e compra toda mês, a turma da Mônica na banca. Não, mas quando ela quer comprar, ela compra, ela vai na banca e compra, ela não vai no nosso site de quadrinhos. Caralho, cara. Assina a assinatura e vê a turma da Mônica. Porra, que foda. Não é normal uma mãe ir comprar quadrinhos na banca sem a turma da Mônica, desculpa. Ué, ela gosta, ué. Não, tudo bem, eu tô entendendo. Parabéns, é uma coisa diferente, sabe? Eu estou achando que é uma coisa diferente. Eu sou mãe da banca. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu não conheço de idade. Nenhuma mãe de amigo meu que faça isso. Você é o primeiro. E ela tem a peculiaridade de ler o quadrinho ao contrário. Não sei porquê, ela lê de trás pra frente. Porque ninguém sabe, né? Mas é a vida. Mas eu acho isso, eu acho que é muito mais fácil uma pessoa não, que, por exemplo, não compra quadrinho, que nem você falou, ela compra quadrinho todo mês. Não. É uma pessoa que não compra quadrinho todo mês ir na banca comprar uma coisa do que ir num negócio digital pra ler. Eu concordo, como eu falei, eu também acho muito difícil esse negócio acabar. Eu tô dizendo, eu acho que ia ser vantajoso. É, eu acho que ia, apesar de que a gente ia perder. A gente não, a indústria ia perder culpa dessa galera que vai de vez em nunca na banca comprar alguma coisa. Mas. Eu acho que não precisa focar, eu acho que dá pra coexistir. Eu acho que seria interessante dar uma. Não uma prioridade, mas dar realmente uma atenção maior pra publicação digital. Que é o que eu gostaria há muito tempo, que a Marvel diz, tá meio que fazendo, só que muito mal, era você ter essa publicação das editoras em várias línguas, né? Com formato digital em várias línguas, porque é muito mais simples e muito mais barato você ter um negócio desse em várias línguas. Você não precisa, por exemplo, a editora precisaria ter várias representantes nos outros países para poder publicar seus quadrinhos digitalmente. Sim, bastante para traduzir ali e fazer edição. Eu preferia mil vezes comprar os quadrinhos da DC pelo Comics Logic em português que comprar por descomprar da Panini. Eu já acho muito chato leitura digital. Eu tento ao mínimo ler coisa pelo computador ou tablet, esse tipo de Eu já aparelho. Fui assim, cara, mas não. O tablet é um ótimo aparelho pra ler e não perde nada, assim, pra negócio físico, na minha opinião. Computador eu acho ruim. Computador eu acho ruim pra ler. Eu realmente não gosto de ler no computador. Mas eu comprei o novo tablet que eu tenho, pra poder ler, principalmente. Uhum. Eu acho muito, muito mais interessante. O Luke, ele voltou a ler por causa do celular dele, cara. Voltou a ler livros. Eu voltei a ler livros. Cara, você voltou a ler livros, desculpa. Quadrinho eu consigo ler no computador sem problema. Eu só leio nesses aparelhos, assim, coisas que, por exemplo, não são lançadas no Brasil. Que, tipo, eu só vou achar na internet que alguém traduziu em inglês, sei lá. Se for lançado no Brasil, eu dou um jeito de conseguir uma cópia pra ler. Eu não gosto nem um pouco de ler esse digital. Tira teu papel na mão, entendeu? Assim, eu entendo. Tudo bem. Então, como a gente falou mesmo, a gente não é nem. A gente nem acha que vai acontecer nem a conta. Só tô dizendo que isso é interessante pra quem ler digital fazer um negócio desse. Eu gostaria muito, e eu sei que muita gente gostaria muito, porque tem vários sites de especializados do gênero que já falaram isso várias vezes. Então, eu acho que isso seria interessante. Não tentar substituir. Sabe o que eu achei interessante? É mais dinheiro, né, cara? Eu acho que é mais dinheiro pra editora, um negócio desse. Sabe o que eu acharia mais interessante? Fala. A DC falir e vender o Batman pra Marvel. Vai tomar no cu, por que vai tomar no cu? Filha da égua, não sei não, viu? Não. Porra, Robin, seu viadinho. Eu não me importo com essa empresa falida do caralho. Falida é uma ova, filho da mãe. É isso aí, cara. Deixa realmente a Marvel aí com os seus bonequinhos da Disney fazer o que você quer. É por isso que só sai filme de criação. Da DC não sai nem filme, porque os caras não têm coragem de lançar. Eu concordo. Os cara tem que ter culhão e botar o filme da Mulher Maravilha. É assim, eles lançam um monte de merda, mas uma vez ou outra eles lançam um Batman The Dark Knight que é mais foda que todos os outros filmes de super-heróis. Então... Eles têm que ter culhão pra fazer um filme da Mulher Maravilha. Quando tiver culhão ter um filme da Mulher Maravilha, eu aceito a DC no cinema. Eu acho que ia ser legal se ela tivesse culhão e fazer botar uma Mulher Maravilha realmente gostosa. Não precisa nem ser gostosa, só ser bom. Só o filme ser bom, tá tudo bem. Não, mas os caras vão lançar o filme de Flash e essa Mulher Maravilha. É ridículo. Mulher top 3 a porra do universo dele. O que eu acho ridículo é se fizerem o que se eles disseram que o universo da TV, o universo da. Diferente da Marvel, né? O universo da TV e o universo do cinema são separados, eles deixaram bem definido. O que acontece na TV acontece só na TV, o que vai acontecer no cinema acontece no cinema e não importa, vai pra TV. Então, abre o precedente pra ter dois flashes, por exemplo. Era flash usando o couro da TV e um flash normal. Exato. O que se fudeu nessa foi o flecha verde, né? O arqueiro verde que se fudeu. E achando, vou participar do filme da Liga, né? Não sei o que, o ator se achando e no final ele se fudeu. Foda-se. Eu até entendo esse negócio de colocar a Liga da Justiça no 952, cara. Eles têm uma direção só, assim, pro negócio. Superman já assassino igual aos 952, então é tudo certo. Que é isso, cara? Que spoiler maldito. O pessoal que ainda não viu. Eu não vejo. Eu vi uma notícia de semana, eu não cheguei a ler a matéria toda, mas que o Joey Quesada tinha falado que o grande herói do filme do Superman é o Zod. É porque ele não entendeu muito bem o filme na parte que ele bota o Superman nas caveiras dos humanos também, né? Mas tudo bem, né? É o Joey Quesada, né, cara? Ele fala besteira. Mas bem, foda-se. Então, é isso aí. Quem não é uma vete maluca que nem o Luke, fiquem esperando aí os filmes da DC. Não esperem muito, não esperem que sejam coisas boas, mas vai ter, né? Eu espero que tenha, na verdade. Considerando que a Warner é a Warner, se o filme, por exemplo, o filme agora do Superman, Batman, Mulher Maravilha e Cyborg não der lucro, pode esquecer os outros 10 filmes. The Last Lanterna Verde 2. Pode esquecer os próximos 10 filmes, que ele vai esquecer. Não. Mas não, esquece não. O Lanterna Verde, Lanterna Verde não. Esquece. E pode vender o Lanterna Verde pra Marvel, também não me importa, não. Não, pode ficar com o Lanterna Verde pra você. É isso, então vamos pra nossa discussão da semana. Nessa discussão essa semana a gente vai comentar, vai falar, na verdade não é nem bem a discussão, a gente vai contar histórias da nossa vida, de coisas relacionadas às mídias de quadrinhos, cinema, HQ, videogame, que marcaram. Então a gente vai contar relatos de coisas relacionadas à mídia visual que são, eu não diria interessantes, mas são diferentes na nossa vida. Todo mundo tem alguma coisa diferente com alguma mídia visual na sua vida. A gente vai comentar um pouco as nossas histórias. Então, vocês querem começar? Ou... Eu tenho que pensar, pra falar a verdade. Eu não tinha lido o negócio até agora, pô. Corta essa! Então, vou contar aqui uma história. Vou começar por uma história triste da minha vida, que está relacionada ao filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Na época que saiu Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, eu tava muito empolgado, porque eu gostava de Senhor dos Anéis e tal, blá blá blá. Então, quando saiu, foi em mês de dezembro de algum ano, não lembro agora, me desculpa. Eu fui no cinema no dia da estreia, ver esse filme com um amigo meu e tal, que tinha aquele filme que era tão grande que no meio do filme parava pra você ir no banheiro ou fazer alguma outra coisa, e depois voltava de novo. Então, fui com um amigo, na sexta-feira, dia da estreia, assisti o filme. Na metade do filme, meu amigo foi embora, porque ele não era tão fã de Senhor dos Anéis, então ele tava meio irritado, foi embora, eu fiquei, assisti o resto do filme. No sábado, uma amiga colorida minha, ela era uma garota, só pra deixar bem claro, pra que não interprete que eu tô falando bem, né? De um cara que era gay e tal, pô, então é uma garota, tá? Amizade alegre. Então, amiga minha que eu conheci ela na internet há muito tempo e tal, e ela tinha se mudado pra outro estado, outra cidade e tal, ela me mandou mensagem dizendo que ela tava na minha cidade. E eu tava muito afim de ir conversar com ela, conhecer, e sair com ela e tal. Então a gente marcou de se encontrar à tarde. Ela na verdade, ela mandou uma mensagem já dizendo que ia pro negócio e perguntou se eu ia. Então eu fui pra esse encontro junto com o meu amigo, novamente. E ela chegou ela, acho que era a prima dela, amiga dela, não sei, acho que era prima mesmo. E um monte de cara, que toda mulher sempre anda com um monte de cara, principalmente com mulher bonita. É uma verdade da vida. Se você vê uma mulher bonita com um cara só, é porque ele é namorado dela. Em qualquer outra concepção, ela sempre tá com um monte de cara. O que é até positivo, porque você sempre sabe que quando uma mulher tá com um monte de cara ao redor, é porque ela não está namorando. Então, eu tinha chegado com um amigo mais cedo no shopping, a gente ia, foi naqueles game centers jogar, a gente foi jogar sinuca e tal. Eu fui novamente levar uma surra do meu amigo na sinuca, na verdade. Meu amigo já tinha, inclusive, uma vez me chamado pra ir pra esse game center só pra... pagou, né, a gente jogar de sinuca só pra levar uma surra bonita dele. Mas foda-se. Então a gente foi, a garota chegou, a gente foi conversando, ficou legal, só que ela tinha marcado com os caras que estavam lá e com a prima dela de ir ver o Senhor dos Anéis na porra do sábado, 10 minutos depois de quando ela chegou. Ou seja, eu só pude encontrar com essa garota, que fazia muito tempo que eu não encontrava, por 10 minutos. Depois ela foi assistir o filme, eu já tinha visto o filme, não tinha grana pra ficar pra ver o resto do filme. E também já tinha dado bolo no meu amigo no dia anterior, que o cara tinha ido embora, tinha ficado. Então, no final eu não fiquei com a garota, porque eu vi o filme um dia antes. No dia seguinte a garota ainda ligou pra mim, dizendo que tinha ficado triste porque ela tava afim de ficar comigo, não sei o que. O que me deixou, obviamente, mais irritado. É uma mané. Eu tinha... Eu era adolescente, me desculpa. Porra. Eu era adolescente, pô. Caralho. Eu ia ficar 3 horas esperando ela no shopping sair do filme, caralho. Eu ficaria fácil. Por mulher, velho. Por mulher eu aprendi a gostar de falar mansa, velho. Então... Tá. E o pior é que eu só encontrei com ela depois num carnaval seguinte. Não, melhor, eu só tive contato dela no carnaval seguinte. Que ela também mandou uma mensagem dizendo que estava em Fortaleza, só que nesse carnaval eu estava em Paracuru. Então. Não era pra acontecer, cara. Até que no final das coisas não era pra acontecer. Mas depois acabou que eu nunca mais tive contato com ela. Você quer realmente contar essa história pra todos os seus ouvintes, é isso? Essa história é triste, mas é a vida, cara. Eu não revelei nomes, acho que estou mantendo as identidades, não revelei mais detalhes, então é só isso a história. É a primeira história. O meu botar uma música um pouco triste nessa aí, velho. Tá difícil. Pior é que os caras Seus Anéis 3 é um dos filmes que eu mais gosto de todos os tempos, mas toda vez que eu lembro de quando eu fui pro cinema, eu lembro dessa história triste, cara. É muito tenso. Então vamos lá, passando a vez aí pra algum de vocês. Não precisa ser só história triste, pode ser história feliz. Eu só não lembro do filme. Eu vou continuar que eu já contei essa história em outro podcast, não foi nesse? Mas eu acho que foi Pacific Rim que eu fui ver. Lembra, Vlad? Eu não lembro agora. Eu tava animadaço pra ver Pacific Rim. Aí eu fui na estreia, era uma época que eu não trabalhava, não tinha cartão de crédito. E eu fui com o dinheiro no meu bolso. Aí beleza, aí eu comprei o ingresso, aí eu falei, ah não, vou comprar uma pipoca, porque Pacific Rim, robô gigante, preciso comer pipoca e tomar refrigerante. Aí a mulher perguntou, pipoca grande ou média? Eu falei, foda-se, né, vai da grande e pega pipoca, Coca-Cola grande, que hoje eu vou me divertir pra caralho nesse filme. Beleza, aí eu sentei na sala de cinema, começou os trailers e aí veio na minha mente, veio uma voz falando, e o dinheiro do estacionamento? Porque aqui no cinema daqui é dentro de um shopping e o shopping tem estacionamento. E a cada uma hora você tem que pagar mais R$1, mais R$2 de estacionamento. Então começa com 3, aí dá 2 horas, vai pra 5, e daí a partir daí vai aumentando R$2 a cada hora. Então no meu bolso eu fui conferir, eu tinha exatamente R$3,50 no meu bolso. E se eu fosse assistir Pacific Rim, eu teria que pagar os R$5 e eu não tinha dinheiro. Então fui lá eu, recolhi minha pipoquinha, recolhi o refrigerante e fui caminhando cabisbaixo de volta pro meu carro, deprimido, porque eu não podia assistir o filme e tinha que ir embora do estacionamento antes que aumentasse o preço e eu não pudesse mais sair de lá. Então era a cena, era um gordo saindo do cinema com uma pipoca grande, uma Coca-Cola grande e indo pro estacionamento. Muito triste, eu nem quis comer a pipoca, mas joguei fora a pipoca. Mas se eu não tivesse pedido a porra da pipoca grande, eu teria conseguido pagar e assistir o filme. Mas não, tem que comer a pipoca, gordo, filha da puta. Né? Então, cara, eu nunca compro pipoca no cinema, bicho. Eu nunca parei pra comprar pipoca, só compro refrigerante. Só e resto, foda-se. Fiquei com trauma agora. Nunca mais, cara, pipoca nunca mais. Então, estagiário, faltou você. Vamos lá, você aí conta a sua história. É. Bom, contar a história do primeiro console que eu ganhei, então, o primeiro videogame. Ok. Bom, eu tava em casa, né? Falando, né? Ah, por que eu não me dá um videogame? Todo meu amigo tem, né? Sabe aquela chantagem de criança? Daí eu sempre ia na casa do meu amigo pra jogar PlayStation 1, né? Ah, tava no auge, todo mundo jogando PlayStation 1. Nossa senhora, que gráficos lindos e tudo. E daí um dia meu pai falou, olha lá, vou sair pra comprar um videogame pra ti. Mas nem perguntou nada, só falou isso. E saiu, né? Ah, né? Naquela esperança, né? Bah, vou ganhar um PlayStation 1. Nossa senhora, vou jogar o dia inteiro. Cheguei em casa, eu né? Eu já até imagino o que aconteceu. Cheguei em casa, assim, me deu aquela caixa, bah, quando que meu quarto abri. Era um Mega Drive. E eu fiquei com aquela cara de bunda, né, olhando pra aquele Mega Drive, assim. Falei, puta merda. Podia jogar jogo 3D, eu podia jogar isso daqui. Fazer o quê, né? Instalei o Mega Drive e comecei a jogar. O meu era um que vinha com 45 jogos na memória, então eu nunca precisei comprar cartucho de videogame, né? Tava nem pensando de boa. Hoje ainda vem Atari com 200 jogos na memória. No auge. Não, no auge não, era PlayStation 1. No... Ah, mas o Mega Drive cheio de fita também vale a pena, não dá pra reclamar tanto do seu pai. Tá bom. E todo mundo jogando PlayStation, eu jogando aquele Mega Drive, né, jogando Sonic, mas... No começo eu até achava legal, depois eu comecei a pegar raiva, porque o jogo era tipo, tudo em 2D, tudo vai pra frente, pra trás, e começava a me enjoar e estragar, tinha uma peça que sempre estragava, tinha que ficar consertando, daí foi que abandonei o Mega Drive. Aquele cara que tinha videogame em casa, mas jogava mais na locadora. Né? Jogava na casa dos amigos, cara. Tem que aproveitar. Vai lá e fala, ok, tudo bem, podia ser pior, cara. Podia ser pior, podia ser um policial. Eu ia falar isso, cara. Não aconteceu comigo, mas tem a história de um conhecido meu que ele ganhou um videogame feliz da vida e tal. Pô, PlayStation 1 quando vai ver um Polystation. Abre o teclado e combate. O é a maior sacanagem já feita na história dos videogames, cara. É um videogame que tem a carcaça do PlayStation e quando você abre a tampa é de cartucho. Muito foda. É, né? De Nintendinho, né? É jogo de Atari. Ele pô. É um. Atari? Nossa, achei que era de Nintendinho. Atari não, desculpa. Mega, Master System. Excuse me! Ah, tá. História do PlayStation, eu tenho uma que eu tinha acabado de comprar um PlayStation e era no meu aniversário, né? Então, tava todo mundo lá no meu quarto jogando PlayStation. Aí passa a irmãzinha do colega meu pelos fios do PlayStation e derruba o PlayStation de pé. Mas ele caiu no chão, fez aquele barulho, abriu o CD foi pro canto. Eu fiquei branco na hora, falei, não. Imagine o estado da criança olhando o PlayStation cair de pé lentamente, assim, caindo no chão e abrindo, assim. Foi assustador, cara. Foi um dos momentos que eu quase morri. Quase saindo pela boca, meu coração. Cara, eu tenho histórias muito vergonhosas com videogame. Então eu vou contar. Mais história vergonhosa? Eu não vou contar uma muito das mais vergonhosas, não. Tava pensando aqui, mas não vou contar ela, não. Já passei a vergonha demais com a primeira história. Então vamos contar o triste fim do meu Pokémon Stadium. Eu tinha um Nintendo 64, né? Obviamente, eu era um nintendista. Na época eu era um daqueles malucos que... Não vou ter PlayStation, só vou ter Nintendo, vou comprar Nintendo. Foi uma guerra, né? Foi anos e anos solicitando a minha mãe um Nintendo 64. Obviamente a gente não tinha tanta grana assim, porque o videogame era foda, porque o videogame ele era caro. Quase mal mesmo o preço do PlayStation. O problema é que pra conseguir cartucho pirata era quase impossível, era muito difícil, quase impossível. Então comprar jogos originais era absurdo, né? Mas bem, minha mãe me deu um Nintendo 64 cor Kiwi, aqueles verde louco assim, com controle transparente. E meu cartucho, que não veio com videogame, obviamente, o Nintendo 64 era sacana, ele não vinha com cartucho junto. Foi o Pokémon Stadium. Olha que foda, Pokémon Stadium e tal. Então joguei Pokémon Stadium várias vezes e tal na minha vida, finalizei sem o jogo do Game Boy e tal. jogava jogos mais normalmente emprestados, mas bem, o que aconteceu? Um certo dia, acordei, bonito, meu irmão tinha emprestado a fita do meu Pokémon Estádio em troca de uma fita de um jogo de corrida. Um jogo de corrida que era mais ou menos legal e tal, não era nada demais, assim. Você jogava 3 vezes e depois enjoava. E beleza, ficamos jogando esse jogo de corrida na semana, esperando que o cara devolvesse o cartucho. Uma semana depois, a gente descobre que o cara, o amigo do meu irmão, viajou. E nunca mais eu vi o meu Pokémon Estádio. E ele nunca mais voltou. O cara aplicou o velho truque de pegar cartucho da locadora antes de ir embora da cidade. Ele aplicou com você, velho. Eu fiquei com esse cartucho aí de corrida pro resto da vida. Que triste. Praticamente eu jogava, cara, inteiro 64. Muito triste, cara. Muito triste. Tu foi um mané também, 64, velho. Eu gosto de 64, né? Porra. Fazer o que? Eu gosto de 64. Tanto que eu nunca passei pela era PlayStation. A era PlayStation pra mim foi futebol de PlayStation, locadora pra perder pro meu irmão. E um joguinho de surf que tinha uma locadora aqui perto de casa. Quando a gente chegou aqui na praia, a gente sempre ia lá jogar o joguinho de surf. Que era maneiro. Então assim, eu nunca joguei Final Fantasy no PlayStation 1. Eu joguei no emulador, sabe? Tristeza. Eu não fico revoltado, Tristeza. Mas tudo bem. Eu ia na locadora pra jogar os jogos que não eram de RPG, pra você ter ideia. Não, cara, assim, a época da minha vida que eu mais joguei videogame foi o meu Super Nintendo, cara. Meu Super Nintendo, acho que eu joguei todos os jogos piratas que vieram pro Brasil. E os originais. Eu joguei tanto o meu PlayStation que o leitor já tava ficando fodido. Eu tinha que botar ele de lado pra ele rodar algum jogo. E ele não rodava CD que tinha papelzinho em cima. Uhum. Tinha, numa época ficou moda botar papelzinho da capa do jogo em cima do CD. E não rodava de jeito nenhum. Tinha um jogo do Jack Chan que eu adorava, que eu tinha ele, e ele parou de rodar por causa disso. Ele não rodava de jeito nenhum que tinha papelzinho em cima. Próximo, hein? A gente passou uma rodada. Eu não lembro de mais história. Que é isso, cara? Vocês têm que lembrar aí. Sei lá, então vamos lá. É. Relacionadas a anime, entre aspas. Ah, peraí, eu lembrei de uma. Vai lá. Eu lembrei a minha bela história com Superman 64. Que é um dos piores jogos da história. Nossa! Que pariu, que jogo ruim do caralho! tinha locadora de videogame perto da minha casa. Esse é ruim. E ele tinha aquelas parada de você ficar jogando o videogame lá dele, escolhe uma fita e fica jogando e tal, bota 1 hora, 2 horas, né? Aí beleza, eu sempre ia lá, e eles tinham a regra de você pode trocar de jogo, mas você tem que ficar 30 minutos com o jogo, pelo menos, depois que você trocou uma vez, né? Aí beleza, eu tava jogando Mario Party, eu tinha botado 1 hora e meia pra jogar, e tive a incrível decisão de pegar uma capa do Superman e falei, esse jogo deve ser maneiraço. E era o Superman 64, os piores jogos da minha vida. Os piores jogos da história dos videogames. Com 5 minutos de jogo eu percebi que aquele jogo era uma merda, eu queria trocar. E não, eu não podia trocar e fiquei 30 minutos jogando Superman 64. E foi traumatizante. Acho que foi uma das últimas vezes que eu joguei 64, velho. Depois daquilo eu desisti do videogame. Puta, que jogo ruim, não, que jogo horroroso, cara. Essa é uma das coisas que eu mais gostava do 64, cara, de história assim. Eu sempre perdia pro meu irmão quando eu jogava muitas coisas, jogos de luta e tal. E na época do PlayStation, do 64, a gente sempre ia na locadora jogava futebol, né? E eu quase sempre perdia pra ele. Só que quando a gente jogava no 64 FIFA, eu sempre ganhava dele. Era muito raro eu perder dele. Então, uma das felicidades da minha vida é saber que tem alguns poucos jogos que eu ganho no meu irmão, como de disputa assim que eu ganho no meu irmão. No Super Nintendo tem um Samurai Showdown. Não sei por que eu perco pra ele no Street Fighter, mas ele sempre perde pra mim no Samurai Showdown. O jogo de tênis do Wii, obviamente. É uma parte dos jogos do Wii, né? De competição. O FIFA do 64 e o Star Fox do 64. Pronto, são jogos que ele não ganha de mim. Agora que ele falou de locadora, eu tenho uma história meio triste também de locadora. Fale. Que uma vez eu fui, né, eu não me lembro quanto tempo eu tinha botado pra jogar, mas era PlayStation 2. Recente a chegada do PlayStation 2 também nas locadoras. E daí eu ia direto sempre lá jogar GTA San Andreas, né. Jogo muito louco, né. Ia direto. E daí um dia eu decidi botar um jogo de guerra. Falei, nossa, jogo de tiro que deve ser bem loucaço. Vou botar. botei o jogo, não entendia porcaria nenhuma de inglês na época. Fui clicando nas coisas até conseguir começar o jogo, né? Comecei, dei uns tiros e daí... Não sei o que aconteceu, deu uma explosão no jogo. Não me lembro que jogo era, não me lembro do que se tratava, se era de guerra. E eu caí num buraco, assim. E eu fiquei trancado, não conseguia sair, eu não conseguia reiniciar o jogo, nada. E eu falei, cara, oh, tu não consegue resetar isso aqui pra mim, fazer alguma coisa? E tipo, 5 minutos de gameplay. Não sei, se vira aí. E tipo, eu tive que ficar 25 minutos esperando passar meia hora, esperando dentro do buraco, no jogo. Até terminar o tempo pra poder mudar de jogo. Desgraça. Filha da puta, mesmo. O cara abusou da criança, velho. Esse cara tem que ser denunciado. Um pouco errado. Muito triste, cara. Muito triste isso. Foi uma das últimas vezes que eu fui nessa locadora aí. É, história de locadora, eu admito que eu não tenho muito não, porque eu não tinha muito costume. Quando eu ia era com meu irmão, assim, jogar. Eu ia na locadora pra alugar jogo. Mas pra jogar na locadora mesmo, eu teve uma época que eu ia bastante por causa do PlayStation e tal, mas era pra jogar sempre os mesmos jogos, então não era nada espetacular. Voltando à história do meu Mega Drive, né? Quando eu ia nessa locadora também tinha jogos pra alugar, né? Eu olhava assim, pra aquela estante cheia de jogos de Super Nintendo, mas tipo muito. E a do Mega Drive tinha o quê? 10, 15 jogos. E a de Super Nintendo uns 200. E eu ficava puta. Era no meu caso também, cara. Por que eu não tenho Super Nintendo? Eu tive o Super Nintendo, então depois eu estive tranquilo, mas a assistência de joguei da minha vida foi que quando eu tive o Mega Drive, a única locadora que tinha por perto que tinha jogos do Mega Drive tinha uns 10 jogos. Eu joguei muitas vezes vários jogos, tipo o jogo do Jason no Mega Drive, que é maneiro pra caralho. Uhum. Splatterhouse? Cara, eu não lembro o nome agora, eu sei que era o jogo do Jason. Era o jogo do Jason. É Splatterhouse, não do Jason. Tinha um skin cara do Jason. Máscara do Jason. Tinha um skin do Jason, foda-se. Tinha o Nintendo 64 também, tinha pouquíssimos jogos na locadora, inclusive tinha o Superman, devia ser o jogo mais barato assim do pessoal comprar, só que eu nunca loquei o Superman porque eu já sabia que era uma merda. E eu tive um Sega CD, né, que é o dos videogames com menos jogos da história. Nossa. É quase um Dreamcast, sabe? Só que o Sega CD é pior que o Dreamcast. O CD, pelo menos eu lembro que, pra mim, o melhor Sonic da minha vida foi o Sonic do Sega CD, cara. Era espetacular o Sonic do Sega CD. Chegou a jogar um Contra pro Mega Drive? Acho que é o único Contra que tem pra coisa da Sega. Eu joguei. Tipo, era o jogo que eu mais alocava. Nossa, sei lá. Esses dias eu fui ver uma review, nunca mais queria me lembrar o nome desse jogo. Eu fui ver, tipo, os jogos mais difíceis do Mega Drive. E esse jogo tava na lista e eu não consegui me lembrar o nome. Nossa, me deu uma nostalgia, acho que eu vou até baixar o emulador pra jogar esse. Eu não sei, cara, é difícil. Assim, por incrível que pareça, é muito difícil eu pegar esses jogos antigos. Eu, hoje em dia, não sei, Mario, me diverti de novo. Mario e Pac-Man. Toda vez que eu vejo um site que tem um Pac-Man em Flash, eu fico meia hora parado jogando esse jogo. Eu não sei porquê, o que é que Pac-Man tem pra fazer isso. Mas é absurdo. Mais histórias de videogame? Acho que não, né? Tem algum aí, Luke? Eu acho sei que eu jogava tanto em uma lan house e o cara era meu amigo. A lan house faliu, devia estar devendo uns R$30 pra lan house. Imagine o resto. Acontece, cara, esse negócio acontece. O cara era meu amigo, então ele me deixava jogar de graça. Às vezes eu botava uma hora e ele me deixava ficar jogando até chegar alguém. É assim, ficou R$30 no mínimo que eu gastei, né, que eu fiquei devendo pra lan house. Aí eu fiquei imaginando quantas pessoas também deviam R$30 até ela falir. Eu passei meio que à beira, né, nessa época das lan houses. Realmente, acho que se eu tiver ido 5 vezes no lan house, foi muito, cara. Mas eu também já não jogava muito, joguei, então... Ok. Não tinha Bionicle Commando nos PCs. Porra, cara, essa já tá ficando velha, viu, essa aí? Tão velho que o estagiário aí não deve nem entender. Mas bem. Não entendi mesmo. Eu não sei, depois você pega as edições antigas do podcast e a gente vê. Era o Bioshock do Comando. Bioshock, ele achou que era Bionicle Commando. Eu não achei que era, porra. Eu falei o nome errado, caralho. Então, eu não tenho muito assim especificamente de anime. Anime normalmente é só os animes que eu gosto pra caralho, mas. Eu tenho duas histórias de evento e uma história de anime. A primeira de evento, cara, foi. Animes, no caso, foram que me fizeram a primeira vez viajar pra fora do Nordeste. porque eu fui pra São Paulo indo ver o Anime Friends, cara. Minha única viagem fora do Nordeste pra ir foi pra ver o Anime Friends, cara. Não, mas não tenho nenhuma história especificamente engraçada com o Anime Friends, não. As histórias... Eu não sei se chegariam a ser tristes, mas não tem nada de especial, não. A viagem foi legal, mas nada que eu queira relevar, assim, não. É, pronto, teve um evento aqui que uma vez... Era adolescente, eu já dando desculpa aqui. E eu nunca fazia cosplay em evento, né? Mas eu sempre gostava de... Ai, meu Deus. Eu não fazia cosplay em evento, mas eu gostava de... Já tava meio com saco de evento e tal. De ir sempre com alguma coisa pra ser mais divertido do que depois de 20 minutos você ver um evento, não tem mais nada pra fazer. Então, uma certa vez eu tinha acabado de ver o Honey Clover, que eu sou fã pra caralho. E eu e uns amigos meus, né? E então eu levei uma folha grandona daqui de casa e passei o evento todo tirando fotos de garotas segurando essa folha pra fazer a questão da Corrobocuru, do Honey Clover. E algumas garotas, eu inclusive peguei o telefone, e-mail e tal. Foi uma desculpa usável. E, inclusive teve um acaso, cara, muito triste, cara. Eu tava conversando com uma garota depois de tirar foto, não sei o que, e blá blá blá. Aí a gente tava conversando e tal, e tal, e tal, e tal. Quando a gente tava terminando, estava chegando lá, a porra do meu amigo chegou do lado e acabou com o clima total. Filho da puta. Maldito. É a vida. Mas foi um evento inesquecível, cara. Foi um evento legal. Inclusive, por anos a gente guardou pedaços da folha que davam sorte. Por incrível que pareça, elas davam muita sorte pra gente quando a gente tava com ela. E de evento é isso. E a outra. De evento eu tenho uma história. Vai lá. Eu vou falar de anime depois. Não, posso falar só uma. Não, não, fala lá, né? Mas não, de evento não tem muita, não. Não engraçada. Não é velha essa história. Ela tem um ano e meio, mais ou menos. Eu fui num evento de anime que é perto daqui de casa, se dá, sei lá, meia hora de ônibus, 40 minutos de ônibus. Tinha muitas pessoas famosas no YouTube, né? Que ia estar lá, você ia fazendo palestra, né? E uma delas era o Cauê Moura. Ele ia dar uma palestra lá. Palestra não, era mais que uma entrevista. E tá, ele deu uma entrevista, tudo bem, daí tava na hora de eu tinha que ir embora pra pegar o último ônibus que ia sair pra onde eu moro, né? Daí eu e meu amigo a gente foi saindo. Só que em vez do pessoal do YouTube sair lá por trás, de onde normalmente saiu, o cara decidiu sair pelo público, né? E todo mundo foi pra cima dele, né? Deu aquela muvuca de gente. Meu amigo conseguiu, chegou, apertou a mão dele. Bah, é isso, eu tenho fã, não sei o que. E quando eu ia chegar pra cumprimentar ele, até batido no ombro dele, assim, chegou uns 10 seguranças, empurrando todo mundo, mas esmagando, porque tinha muita gente, era muita gente. E chegou os seguranças esmagando, tá louco. Quebrou um monte de coisa que eu tinha na minha mochila. Quase que eu caí no chão. E se eu caísse no chão ali, eu tenho certeza que eu ia ser esmagado e pisoteado até a morte. Então, não é uma história muito engraçada, mas foi a história de quando eu quase apertei a mão do Cauê Moura. Ou seja, Cauê Moura quase matou você. Quase me matou. Ai, ai. Eu não consigo ter essa fanboyzinha, tipo, quase de internet. Acho legal, mas eu não, quando tem evento, quando eu vejo muita gente, assim, eu tenho um saco, não. A única vez que eu fui em evento de anime que eu peguei autógrafo e tirei foto com caras assim de internet foi o Azaghal e o Jovem Nerd, e eu furei fila ainda. Beleza. Não, olha só, então tu falou em Azaghal e Jovem Nerd, domingo agora vai ter um evento aqui que eu vou ir e vai ser nesse mesmo lugar e vai ter o Azaghal e o Jovem Nerd, eu vou tentar tirar uma foto pra ele. Os eventos que eu tiro foto e tal de cara de internet, não, mas esses eventos de livraria e tal, que aí é mais tranquilo. Evento de anime mesmo não, assim, sei lá. Não tem muito não. Só pegava de dublador, de cantor japonês, nem mais isso. Não tem um saco pra pegar foto. Eu vou tentar tirar uma foto com o Jovem Nerd pro Azaghal, mas vamos ver. Tem uma foto aí, tá no meu Facebook, quem quiser olhar aí. Tem uma foto aí do Azaghal com a Força falando que o Luke adora. Ei, cara legal. com o Spoh também. Esses caras assim. Uhum. Então, Luke, tem algum de evento, cara? De evento não, porque eu não gosto de evento, eu mal vou em evento. Mas você deve ter ido, tem uma, né? Tem uma. Só não lembro que banda era. Mas é. Meu amigo Di gosta muito de K-pop e J-pop, né? Essas coisas meio estranhas aí. É. Por quê? E veio uma banda japonesa, como sempre, em eventos de J-pop, K-pop. Aí ele veio um festival do Anime Friends. E a gente foi no dia. Só que eu comprei uma passagem que era muito cedo, eu tinha que pegar o ônibus, a gente tinha que voltar. E ele perdeu o show. E ele ficou muito feliz comigo com isso, né? Aí, 6 meses depois, a banda separou e ele nunca vai poder ver o fã da banda. Porque ela não existe mais. E ele era puta fã da banda. E ele até hoje, ele fica puto comigo quando eu lembro disso. Eu falo, vou perder a banda? Aí ele fica irritado com isso. Eu não lembro o nome da banda agora. Mas foi uma grande prova de amizade dele. Pô, vou agora com ele no show do Flow, velho. Cara, pra ver se ele se separa também. É, pois é, vamos ver se separa esses merda também. De mangá e anime, tem a velha história do Fruits Basket, que eu já contei 1 milhão de vezes, acho que não precisa mais, né? Eu escutei a primeira vez a história naquele podcast que nunca saiu do Shunero. Ah, é? É. É, basicamente, eu tava muito viciado em Slam Dunk, tinha acabado de sair a primeira edição. Aí eu quis comprar um monte de mangá. Falei, caralho, mangá é foda, eu quero comprar mais. Aí nessa leva foi Berserk, foi aquele Angel Sanctuary, que é uma merda. É, e aí eu fui na banca e vi um mangá chamado Fruits Basket. Aí eu, basket? Porra, basquete, velho, eu vou comprar. Deve ser muito caralho, deve ser lindo, eslandante. Adoro basquete. Aí fui ver, não, é de basquete. O basquete do nome é cesta, cesta de puta, então basquete. Né? Então, não foi muito maneiro a minha primeira impressão de Fruits Basket, tanto que até hoje eu nunca vi, nunca quis ler. Tá lá jogado no canto minha edição de Fruits Basket, volume 1. Pessoas dirão o contrário, mas não é legal não, cara, não é legal não. Deixa eu falar. Pra mim não é legal não, eu sei que não é legal. Comparado a Slam Dunk, não. Cara, que anime que você... Puta, foi igual com o Angel Sanctuary. Que mangá bizarro. Mangá com incesto, mangá com anjo demônio. Pois estranho, é, eu tinha visto o OVA, por isso que eu nunca comprei um mangá. De anime só me vem uma cabeça. Sei que tem mais, de evento também. Porque assim, eventos aconteceram, principalmente os que eu organizei, coisas absurdas, mas eu não posso falar dos que eu organizei. Então, vamos deixar de lado. Tem um dos que antes de eu organizar, antes de entrar pro grupo organizar, eu me lembro uma vez que teve um evento que o cara tá fazendo cosplay. Era um evento dentro de um shopping e tal, que era mais de exibição, mas deixaram lá fazendo cosplay e o prêmio do negócio, não era nem prêmio, desculpa, tava só pra exposição, um Evo assim de muito bem feito, uns 30 centímetros e tal, e o cara tava fazendo cosplay, e em um certo momento do cosplay, o cara foi pra trás, bateu no Evo e quebrou, só viu a imagem do pessoal da organização do evento, puto caralho, que merda. Ia ter que pagar a porra do boneco. Mas bem, já teve evento de derrubarem o segurança do shopping, quebrarem vidro. É muito triste, cara. Essas coisas bizarras. Um de anime, cara, foi com Variable Gel, né? Que é um anime itizão, muito louco e tal. Pra você ter ideia, é um anime que conta a história da luta mundial para tentar descobrir quem é mais forte entre todas as garçonetes. E os rings são estilo Cybercops, elas saem no meio da cidade do nada. Mas bem, que importa, eu assisti esse anime, eu tinha pego ele no CD, eu não lembro da onde. E eu tinha achado uma merda, né, esse anime. Eram 3 episódios, são um viazinho. Poucos dias depois, uns amigos meus vieram em casa, a gente sempre vinha marcar para jogar futebol. Toda vez que a gente se encontra, às vezes a gente ainda faz isso. Mas bem, então a gente tinha jogado, tinha voltado pra casa. E eu olhei assim, pessoal, vamos vou te mostrar aqui um anime bizarro que eu assisti outro dia pra vocês. Aí beleza, eu botei o Variable Gel. Aí toda vez que eu tava assistindo, eu parava e perguntava coisas sobre o futuro, que o pessoal achava. Porque ele é o anime mais imprevisível de todos os tempos. Aparece um personagem tal que não sei o que, que parece que é coisa da trama. Você pensa que ela vai ser importante, no final ela nunca mais aparece no anime. Coisas assim. E cara, eu nunca em toda a minha vida vi um amigo meu, toda vez que ele via anime com a gente, ele dormia. Ele gostava de anime, mas quando ele tava cansado, tava assistindo as coisas, ele sempre dormia. Mas eu nunca vi esse cara tão vermelho quanto nesse dia, de tanto rir, cara. Ele tipo, pensava que ele tava passando mal. Tão absurdo que era o negócio. É muito bom, cara. Pegar esses animes bizarros pra ver com a galera é do caralho. Eu me lembro uma vez que a gente foi pra uma viagem com... A maioria era adolescente. A gente era adulto e tal, mas a maioria era adolescente. Que a gente foi pra uma viagem pra um evento e que o pessoal não tava aguentando mais nada dentro do ônibus. e colocaram lá pra passar umas 8 da manhã hentai. Era muito louco. Beleza. Aquele hentai de grupo é um negócio muito estranho. Muito louco. Era aqueles hentais com tentáculos e coisas assim. Era bizarro. Eita. Nossa. Era bizarro, cara. Excelente. Uma vez num evento desses, não era de anime, não. Era um evento de cultura japonesa que a gente viajou pra... Que era o pessoal do curso de línguas, a gente viajou pra Recife e tal. Na volta, a gente perdeu o cara mais novo da viagem. Perdeu não, a gente esqueceu ele no posto de gasolina. Que era o único cara que era menor de idade do grupo. Aí a gente teve que voltar pra pegar ele. A gente atrasou mais umas 2 horas de viagem, sabe? Que tipo, a gente desceu no posto, o cara foi no banheiro. E quando deu o tempo, a gente foi embora pensando que todo mundo tava lá. O pessoal pensava que ele tava dormindo lá atrás, coberto com as coisas. Aí uma hora depois a gente percebeu que o cara não tava no ônibus. Aí a gente voltou pra pegar o cara. É, ok. Tem algum de livro ou quadrinho, além do Fruit Basket? Olha. Livro. Quadrinho. Livro tem aquele da Índia brasileira, que todo mundo é obrigado a ler. É, Iracema. Qual é o nome desse livro? Iracema? Esse livro é tão merda que eu não lembro nem o nome. Eu moro na praia de Iracema, cara, não tem como lembrar. O livro tem umas 120 páginas? É fininho. Esse livro é muito pequeno. Eu li Senhor dos Anéis antes de ler esse livro. Era Pocahontas brasileira, pô. É muito ruim. É muito ruim. É absurdo. Não, não, não. É muito ruim, de verdade. Esse é ruim. Eu por exemplo, eu gosto de sargento de milícias, mas Iracema não dá, cara. Esse é meio ruim. Cima, qual é a história? Então, eu li Seus Anéis antes de ler Iracema. Eu tinha que ler Iracema e eu resolvi ler Seus Anéis. Eu nunca li Iracema. 120 páginas em comparação com aquela Bíblia que é Seus Anéis. Na época da escola, esses livros paradidáticos, não sei os que eu realmente gostava, eu sempre lia sempre a primeira página do capítulo e a última página do capítulo. Assim eu via o resumo da história toda e posso fazer as provas baseado nisso. Nunca não. Tirasse notas ótimas em português, né? Foda-se. Mas bem, tem algum aí com o livro vocês? Que eu tenho aquela do Harry Potter que a gente contou semana passada, pra mim, que durante minha adolescência também passou um tempo nos canais de IRC, jogando RPGs de Harry Potter e sendo batedor de clubes de quadribol e coisas assim. Que triste, outra história triste. Eu não me sinto triste, cara, eu me divertia. Eu sei que na minha adolescência eu me divertia com isso. É porque, cara, quando você é criança, você faz coisas que... Ou, talvez depois você fique olhando pro esse cara aqui, que merda. Mas eu não me arrependo não, cara. Eu não fiquei decepcionado com isso. Na época eu me divertia, então foda-se. Mas fale isso, sou de quadrinhos. Não é tão, assim, interessante e empolgante, mas... Foi o meu primeiro contato, assim, com quadrinhos que eu comecei a ler frequentemente. Eu recente tinha me mudado aqui pra cidade que eu moro agora, né? Eu não tinha muitos amigos. Eu tinha um cara lá que eu conversei primeiro de aula porque ele jogava o mesmo jogo de Play 2 que eu jogava. E a gente começou a conversar. Mas tipo, era só. Até que um dia eu, sei lá, não sei como, a gente começou a conversar sobre Yu-Gi-Oh! Sobre carta mesmo. E esse outro cara que eu comecei a conversar, ele também gostava de jogar Yu-Gi-Oh! E a gente combinou um dia de trazer as cartas pra jogar na hora do recreio e tudo. E a gente começou a falar de carta que a gente tinha. E na época tava saindo um Pokémon. Um Pokémon não, carta de Naruto. E daí ele me falou, e eu falei que eu não gostava, eu tinha, mas eu não gostava. Ele falou, por que tu não me consegue essas cartas? Eu falei, me dá uma coisa em troca. E ele começou a trazer uns quadrinhos que ele tinha, e foi meu primeiro contato com o Tex. Você já ouviu falar? Sim, claro, Tex. Claro, cowboy Villeda. Sim, Tex Villeda. Então, daí ele me trouxe um jaque do Tex, bem grosso até, eu nunca tinha visto um quadrinho assim. Falava, nossa, quadrinho, na minha opinião tinha o quê? 50 páginas? E tinha esse que era muito grande. Fadinho primeiro, turma da Mônica. Eu consegui, né? Sei lá, umas 40 cartas. Eu consegui umas 40 cartas de Naruto pra ele e me consegui um texto de, sei lá, 400 páginas. E eu li aquilo lá e eu fiquei tipo, meu Deus, um quadrinho pode ser isso? Porque eu comecei a ler e ele era preto e branco. Eu não dei muito no começo, né? Pô, preto e branco. Mas quando eu terminei, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que é isso? E eu tenho que ter mais. E hoje a quantidade maior de quadrinhos que eu tenho é de texto. Eu tenho muito quadrinho de texto. Nossa, você tem quantos anos, cara? Eu tenho 17. Você é torcedor do Botafogo também, cara? E do Santos? Você é um jovem velho, cara. Você é um jovem de alma velha. Você é o primeiro jovem abaixo das casas de 50 que gosta de Tex, velho. É que é muita hora. Spex é quadrinho de velho, cara. Aí já decidiu com essa indicação de hoje. Caraca, eu sempre gostei de história de velho oeste, porque meu pai gosta muito, então eu sempre fui meio ligado nessas histórias assim. Tex é foda, cara. Tex é. Você do Botafogo e do Santos que ele é Tex. Cara, é difícil ver alguém no livro Tex. E como eu disse, é a quantidade maior. 40 anos. Você acha ainda pra ler ainda? Eu só acho no Rio de Janeiro. Ainda Tex, não, que ler, é isso, cara. Ainda sai Tex. Isso, a Mitos lança Tex todo mês. A Mitos lança Tex todo mês, porra. Todo mês. Tem as históricas, tem os almanac, que sai tipo de 4 em 4 meses. E é legal. Até que tem mais de 50 anos, pô. Muito mais, surgiu na década de 40. Tu me lembra alguma vez atrás o cara, um post sobre Tex 50 anos, uns anos atrás. Então, e fala de One Piece. Não foi One Piece, não. Não, e fala de One Piece, o Tex tem 50 anos, é isso aí. Ah. Cadeira. É One Piece. É novo, cara. Meu novo. Berserk é mais velho que One Piece. Ah, mas é que não vale porque ele fica parado. O One Piece está em publicação mesmo, né? Mas é que não, é um em publicação tá assim, né? Esse é que tá na zoeira, já. É igual o Hunter x Hunter também. Mas não, é igual o Evangelho. Né? Igual o Evangelho. O Evangelho acabou, pô. Acabou. Não dá nem pra reclamar acabou mais. Tempo. Acabou, pô. Acabou. Acabou. Acabou. Acabou ano passado. Pô. Acabou ano passado, cara. Puta merda, tá ligado. Tá, pô. Vai lançar o volume fechado. É porque fechado o volume fechado só vai sair agora, no final desse ano. Então só vai vir aqui pro Brasil, provavelmente, no mês do ano que vem. Ou no final do ano, né? Não sei. Mas bem, não sei se seria tão engraçado histórias de assistindo filmes em casa. Eu tinha uns filmes que eu via na casa de um amigo do meu irmão. Que, por exemplo, a gente viu Chamada a primeira vez. Cara, aquela coisa de todo mundo fazia, né, cara? Quando vem galera, sempre tinha algum maluco que sempre tinha um filho da puta que ligava pro telefone, né? Era padrão. As meninas sempre ficavam assustadas, não sei o que e tal. Sempre. Uma vez que a gente veio ver carnaval aí, passei em casa, a gente fez maratona de filmes assim, intensos. A gente viu os Aventureiros do Bairro Proibido, inclusive. Durante muito tempo a gente ficou usando pra se comunicar gestos do Aventureiro do Bairro Proibido. A gente já era adulto, mas era só de brincadeira, tipo, quando eles lutam em estilo videogame com as entidades lá. Aqueles stands deles. É muito louco, cara. E não sei se tem mais historinha assim engraçada. Eu não lembro agora. Vocês têm mais alguma? Que eu lembro. Relevante não, então. Ah, de música não. Tem a famosa que eu aprendi a gostar de Fala Mansa, pra catar uma garota. Eu até em show Fala Mansa, porque eu gosto tanto de falar pra música que eu vou em show. E eu nunca tenho a garota, eu fiquei com essa desgraça na minha vida. É, a vida é triste. E hoje em dia você ainda escuta Fala Mansa? Eu gosto de Fala Mansa, cara. Eu vou em show, se quiser. É o único grupo de forró que eu gosto dessa porra. Não, eu não acho. Eu não acho tão meio muito bom, né? Mas também não acho tão merda, né? Tem coisas muito, muito piores. O problema é que o meu objetivo era a conquista. Não, eu entendo que o seu objetivo era a conquista. E eu não consegui, velho. Eu entendi que o seu caso, o objetivo era a conquista. Eu iria a shows de forró ruins se fosse pela conquista. Conquista? Grande General Mendes. Então! Mas bem, então é isso, galera. Não, Totogori, desculpa. Caralho, eu pensei agora no Flash Gordon, cara. Por quê? Qual o seu problema, cara? Por que eu lembrei de Flash Gordon do nada? Não, cara, Dr. Gore, é verdade. Puta que pariu, como que pô? Caralho, não entendi agora. É que nem quando eu vi o novo cara que vai estar lá nos Mercenários 3, eu pensei, pô, esse cara me parece o cara do Flash Gordon. Não, cara, não é outra coisa. Não. Tem dia que eu tô lembrando tanto de Flash Gordon. Flash Gordon nunca fez tanta parte da minha vida. Me foda-se. É, então. Vamos então pras indicações. Eu indico o filme Heavy Metal. Como eu falei que eu assisti ele lá no começo da podcast, né, da gravação, ele é um filme que não tem como classificar ele como bom ou ruim. Ele é... Tem, cara, é tem todo filme é bom ou ruim, cara. Esse, tu termina de assistir e tu fica assim, porque ele é estranho. Então, tipo, e heavy metal é, não tem nada a ver com o filme. Heavy metal porque a trilha sonora do filme é toda em heavy metal. Então, tipo, é, várias bandas famosas da época. O filme não tem nada a ver com rock, nem com metal, com nada. Tipo, o filme, ele começa com meio que uma nave espacial em forma de carro, parece um DeLorean, descendo, assim, do espaço sideral e aterrissando num planeta que parece a Terra. E é meio que no meio do nada, assim. E só tem uma casa. Ele vai lá, ele desce da casa, ele tira a roupa de astronauta dele, e ele tá só com uma maletinha na mão. Bota a maletinha em cima da mesa, e tipo, tu entende que aquela ali é a casa dele, ele é um astronauta, né? E ele vem de vez em quando visitar a filha dele, que tá morando naquela casa. Então ele sempre traz um presente da onde ele faz as viagens dele pra ela. Porque começa o filme lá perguntando, papai, o que você trouxe hoje pra mim? E ele, quando ele abre a maleta, o que que sai de dentro da maleta? Uma bola verde de energia. E essa bola verde de energia mata o cara. E começa a voar em direção da guria e fala assim, olha, eu sou a forma do mal, eu sou o mal físico, digamos assim, né? Eu sou aquele que traz a desgraça pro universo. E ele diz assim também, que é essa guria, essa garotinha, é a única que no futuro teria chance de derrotar ele. E que ele vai, e ele veio pra matar ela. É o destino, ele veio pra matar ela. Só que antes de matar ela, ele vai aterrorizar ela, mostrando várias desgraças que ele já fez no universo e que ele fará. Então o filme é baseado nisso. Ele vai, tipo, vários contos mostrando coisas que essa bola de energia faz pelo universo afora. Ah, e é estranho. Parece, parece realmente um clipe de música de heavy metal, né? E eu não sei se vocês gostam de South Park, mas South Park fez um episódio baseado nesse filme, mais ou menos. Eu acho que já ouvi falar. Não, já ouvi falar desse filme, isso eu tenho certeza. Eu não lembro de ter visto. É o episódio de South Park é o que eles ficam drogados com mijo de gato. Acho que eu ouvi, mas não lembro. Esse filme, como eu disse, ele é muito estranho, porque ele é um filme canadense. Canadá já é meio zoado, assim, pelo resto do mundo. Ele é uma animação, ele é de 1981, então... Sei lá, valeu a pena assistir, foi legal. Até a dublagem é muito lixo. Eu não digo dublagem portuguesa, a dublagem canadense é muito lixo. Eles não expressam emoção nenhuma. Eles falam em inglês ou em francês? Em inglês, mas é muito ruim. É ruim demais. A dublagem americana em inglês é uma merda. Então, fica essa indicação aí. Luke, você viu esse filme? Eu não vi. Heavy Metal eu não vi, não. Então tá, então quantos bates pra Fernando da Fruta você dá pra Heavy Metal? Eu dou 4,5, porque é um filme bem da hora até. Se diverte, dá uma risada, porque é muito escrotão o filme. Então o filme é bom, porra. Você falou que não podia ser bom ou ruim. Ele é um filme bom que fala sobre o mal. Se tu ver o filme, tu vai entender o que eu tô dizendo. É um filme do mal, né? Pelo jeito. Sim. Eu indico Getúlio. Depois de ver o Homem-Aranha, eu também fui ver o filme do Getúlio Vargas, né, com o Tony Ramos, que ele faz os mesmos três jeitos que ele faz a novela e tal. Mas o filme é maneiro pra caralho, cara. É um filme que tem política, mas não é um filme sobre política. Ele é mais tipo um thriller policial do atentado ao jornalista lá, que era todo contra o Getúlio Vargas, e como isso acabou culminando no suicídio do Getúlio Vargas. Cara, é bem legal, os atores, apesar de serem atores globais, você já vê em vários lugares, você fica sempre com aquele lado estereotipado, os caras estão muito bem, o filme como um filme histórico eu acho muito legal, eu acho que deviam, no futuro, professores de história passar esses livros para os alunos deles, é sério, é muito, muito interessante, assim, toda essa ideia, esse episódio da história do Brasil é muito legal, e assim, é um filme bem dirigido, a direção de arte também está muito boa, o roteiro tá bem encaixadinho, é bem legal. Todas as escolhas que o diretor fez de atores ficaram bem mesmo, assim, muito boas. Até o Tony Ramos, que ele se dizia mesmo não parecer muito com o Getúlio Vargas, e não parece tanto com o Getúlio Vargas. Ele ficou muito bem no papel de Getúlio Vargas. E, cara, eu gostei pra caralho. É difícil chegar aqui e falar de filme nacional que eu gostei, mas eu gostei muito mesmo. Quando tem um filme nacional que é realmente muito bom, acho que a gente tem mesmo que falar. E é um filme que eu indico, é um filme bem bacana, que reconta a história do Brasil. E quem só quer ver um filme interessante, um thriller policial, assim, é um filme muito bom, cara. É bem bacana mesmo. Então, fica a dica aí, Getúlio. Cinemas aí, então era lá que ele tá comendo carne, cara. Eu tava esperando ele soltar uma coisa assim. Freeboy. Mas é Freeboy? Ele ainda brinca com o negócio assim, ah, mas eu preferi. É aquele que tá comendo no Rio de Janeiro. Ah, mas eu preferia carne gaúcha. Carne se fosse da minha cidade lá. É foda. O filme é legal, o filme é muito maneiro. Eu acho que quem for no cinema vai se divertir bastante. É um bom filme. E é isso, cara. Minha indicação é essa. Eu recomendo Miss Marvel Volume 3. Miss Marvel é aquela loira que usa tipo um maiô preto com um raio no peito. Mas não é essa Miss Marvel que vai ser retratada, vai ser uma outra personagem, uma nova personagem do universo Marvel, que é Kamala Khan. É uma muçulmana, é uma garota muçulmana, adolescente, que ela não sabe muito bem como ela reage à própria religião. Porque ela não gosta de cobrir o rosto, ela não se sente confortável com o fato dos feriados estranhos, dela não poder comer bacon, esse tipo de coisa. Ela é meio paquistanesa, meio americana, mas ela cresceu na América, né? E basicamente, o começo do quadrinho é sobre a vida adolescente dela, os problemas dela, sobre meio a religião, como o pessoal reage a ela por ser muçulmana, preconceito, esse tipo de coisa. Até que no final do primeiro HQ, acontece uma coisa lá que faz ela ter superpoderes. E não é tipo, ah, caiu um caminhão radioativo e ela ganhou poderes de Homem-Aranha. Não. É relacionado à Mega Saga. O Eletro é bem assim, cara. O Eletro é bem assim. Eu sei, eu tô ligado. É relacionado à Mega Saga que teve na Marvel e com os efeitos que ela causou no final. Não vou falar muito que é spoiler. Qual o nome da Mega Saga, só? É Infinity. É uma que os Vingadores estão no espaço e o Thanos vem pra Terra. Ei. O que? Nada. Que foi? É que eu ouço falar muito mal dessa saga. Eu não achei tão ruim, mas beleza. É que eu tô cansado de Mega Saga também. Eu tô meio de saco cheio. Aí acontece um negócio no final que dá poderes pra uma boa parte da população da Terra. Por algum motivo que eu não vou falar. E ela é uma dessas pessoas que acabam criando poderes. E o poder dela é mais ou menos, ela pode aumentar a parte do corpo e mudar de aparência, algo assim. E é bem legal, é bem divertido, tem coisas que acontecem na revista que você não esperaria em uma revista de super-herói normal. Os desenhos são lindos, eu não sei o nome do desenhista agora, mas é lindo, eu gosto muito do traço da HQ e do modo como estou tratando a garota. Ela é uma adolescente comum. E tem os problemas dos muçulmanos também, nos Estados Unidos. Sempre legalzinho. Tá saindo agora, tem 3 revistas no total por enquanto. E é isso. É uma ótima revista de se ler, eu gosto muito. É uma das melhores revistas que eu tô lendo por enquanto. Só pede pra Demolidor e Gavião Arqueiro. Vixe, Gavião Arqueiro e... Tá bom. A revista do Gavião Arqueiro é excelente, cara. Eu já falei aqui dela. Já falou. Eu não tenho muito a falar, eu só ia perguntar o seguinte. Esse negócio de aumentar a parte do corpo, de unir a parte do corpo, pra mim parece coisa de argumentista que vai criar motivos pra ela aumentar os peitos, aumentar a bunda ou diminuir os peitos. Não, nada disso. Ela é normal. Ah, sim. Tipo, ela fica nervosa, aumenta a mão dela do nada, ela pede pra diminuir, a mão dela fica minúscula, ela tem que ficar escondendo. Viu? Ah, tá. Esse tipo de coisa. Legal. É engraçado que ela fala assim, se eu pudesse ganhar poderes, eu queria ser igual a Miss Marvel. Aí como ela acaba virando, tendo poderes, a primeira coisa que ela aparece é como a Miss Marvel, assim. Ela vai salvar pessoas como a Miss Marvel e dá merda. Porque todo mundo, não é Miss Marvel e tal, a reação dela quanto a isso. O nome da revista falou que era... Miss Marvel... Volume 3. É ou não é a Miss Marvel, porra. Não, porra. É a Kamala Khan, é outra personagem. Mas mantiveram o nome da personagem, tá? É porque ela gosta da Miss Marvel. E ela se transforma na Miss Marvel porque ela gosta da Miss Marvel. Tá bom, então. É uma outra Miss Marvel. É uma outra personagem. É igual o Robin. Robin tem 20 mil Robins e ninguém fala nada, pô. Não é igual o Robin, cara. Todos os Robins contam, né? Não é coisa assim que... Tem do... Né? Um Robin sai... Um Robin foi feita coisa. Não, tem... Na cronologia atual tem 4. É, tem 4, aí vai ter a garota tem, lá. Na verdade tem um Robin, né? Na verdade tem um Robin. Na verdade não tem um Robin porque ele morreu, né? Mas fora isso, tinha um Robin. O Batman é muito filho da puta, né? Todo Robin morre e ele continua pegando o garoto da rua. É um filho da puta. De nada, cara. Só morreu dois Robins, pô. É um piado. Só, praticamente só morreram dois Robins na história, cara. Bichas. Que foi o Tim e Herei. E o outro, a família dele morreu. Ah, foda-se, pô. Tem um cara que virou Robin porque roubou os pneus do Batman. All that I wanted. Chegando aqui à parte final do podcast, que a gente falou sobre traumas da nossa infância, praticamente. É, basicamente virou isso. E também comentamos aí sobre a notícia da DC, fizemos nossas indicações. Então, eu queria ouvir do estagiário primeiro, estagiário que quase está sendo expulso porque não gostou de Batman Filho da Fruta. Gostou de Lanterna Verde, mas não gostou de Batman Filho da Fruta. Essa é uma absurda. Isso é Brasil. Então vamos lá, estagiário, suas considerações finais, por favor. As minhas considerações finais são as seguintes. Eu não disse que eu não gostei. Só não era tudo aquilo que eu esperava. Eu fiquei entediado durante o vídeo. A expectativa é uma merda, cara. A expectativa é uma merda. Não, a internet é isso. Ou você ama, ou você odeia. Você não gostou, velho. Você não gostou. É isso. É isso, cara. Essa é a internet. Eu fechei o vídeo na metade, então. É, não. Com certeza você não gostou, então, porra. Você chegou pelo menos no Batman dizendo que é o link de caipirinha ia dar certo porque ele já tinha cortado o próprio pinto. Não, isso já é lá pro final. Não. Já. Isso é uma reviravolta, cara, da história, cara. Você pensa que o Coringa vai passar, vai acabar. Eu falar que o Coringa queria a comida do Batman. É verdade. Você pelo menos chegou no... De onde é que o Batman tirou o escudo, cara? Não. Não? Ah, então não viu nada. Não viu nada, pô. Não chegou na metade, não. Essa metade é mentira aí. Acho que ele chegou no comissário Gordon. Aí depois que ele falou que ele era viado, porque a mulher dele e a mãe dele eram putas, e parou. Isso eu vi. Continua, pelo amor de Deus. Pelo menos o Coringa falando, oh, vou comer a tia do Batman. É o primeiro. Mas acho que é isso. Só uma coisa que eu esqueci de comentar no começo é que eu disse no programa passado que eu tava lendo o livro do Game of Thrones, né? Crônicas de Gelo e Fogo. Quando eu comecei a assistir a série conforme eu tô indo lendo. Então, só uma atualização. Ah, você começou a série? É, eu comecei a assistir. Eu assisto o episódio e quando eu vejo, é aqui que eu parei de ler. Deu pausa no episódio, vou ler. Então eu já cheguei na metade da primeira temporada. Beleza. Cuidado com os spoilers aí, viu, cara? Cuidado com os spoilers, porque spoiler de Game of Thrones é o que não falta na internet. Eu sei que alguém morre no futuro. Alguém não. Muita gente. Todo mundo. Eu já tomei bastante spoiler de Game of Thrones, então, assim, merda. Martin é um maníaco assassino. Eu só espero que ele não morra antes de terminar de lançar os livros. Mas... É o que todo mundo espera. Então, Luke Lucas, suas considerações finais, por favor. Agora que eu lembrei aqui, saiu os atores pro novo Star Wars. Sim. E vai ter o Ruivinho do Questão de Tempo, que é o filme que eu falei no podcast passado. Eu já fiquei feliz por causa disso. Que é legal, é um filme legal. A gente falou que é legal. Acho que eu falei dele também. É. Vai ter o... Falou, não lembro. Falei. Vai ter o Max von Sydow. Talvez por isso que eu tenha pensado no Flash Gordon. É. Eu acho que você tá meio maluco, mas beleza. Tem o Andy Serkis, que vai fazer um personagem digital, provavelmente. Com certeza, né? Como é que será que esse cara tá atuando, velho? Podia dar uma chance pro maluco. Talvez ele faça o novo R2-D2. Ou pode fazer o novo Yoda, sei lá, vai saber. Ou o velho Yoda. Então, tem o negro. Tem uma garota só, cara. Tem uma chata isso. Tem um maluco com uma orelha absurda. Eu não sei. Ele deve ser vilão com sua orelha, deve ser filho do Dumbo, absurdo. Esse maluco, Oscar Isaac, deve ser o filho do Luke. Sei lá, tô chutando aqui. Eles não falaram quais papéis. Não falaram os papéis, falaram só o anel. Max von Sydow provavelmente, ou ele é um vilão, ou ele é um Jedi fodão. A garota pode ser filha da Leia com o Han Solo, né? Que no universo estendido dos quadrinhos, eles têm gêmeos. Ela que é a mais forte. É. A Jedi mais forte do universo. Vai saber. Eu quero ver como é que vão botar os atores da Leia, do Luke e do Han Solo, porque o Luke tá estragado. Eu sei que todos vão participar. O Luke virou Sith, né? Porque ele ficou estragado igual o Imperador, quando ele usou Unlimited Power. Aí ficou estragado do mesmo jeito do Imperador, né? A Leia também tá zoadíssima, só o Harrison Ford que tá mais ou menos. Quem ainda tá Harrison Ford, né, cara? Essa é a minha consideração final. O Ruivinho provavelmente vai ser vilão porque ele é ruivo. E ruivos não tem alma. Porra, que merda, cara. Tem essa parte. Que é errado, cara. É igual peixe, cara. Peixe não tem alma e ruivos também não. É isso. Que é errado, cara. Mas tudo bem. Então, tem muito o que considerar. Eu já passei vergonha demais nesse podcast. Acho que eu vou ver Flash Gordon aí pra ver se passa, se... Ou ver Ted pra ver o Flash Gordon no Ted. É, pode ser também, né? E é isso, pessoal. Até daqui a uma quinzena. Eu espero que demore uma quinzena pra gente gravar. Então. Eu acho que vai. Falou.